Entrevista Imprevista. Mais um convidado chegando aí, Maurício. Isso, Barbosa, quem tá chegando aqui nos estúdios aqui pra falar com a gente é o grande cantor e compositor Mortinho da Fila. Que coisa, hein? Tudo bem, Mortinho? Grande Maurício Menezes, grande Francisco Barbosa. Grande Mortinho. É um prazer estar aqui na grande Rádio Globo, hoje ao vivo e a cor. Que prazer nosso também, Mortinho. Ô, Mortinho, me diz uma coisa aí, nós estamos chegando agora ao fim de mais um ano, o que que você achou do ano 98? Grande Maurício Menezes, eu achei, meu irmão, que esse ano foi assim, meio assim, né? Com 12 meses, 365 dias, começou carnaval, né não, Barbosinha? Copa do Mundo, eleição, um show aqui, outro show ali. Foi o grande 98, tá bom, meu irmão. Mortinho, tá bom, Mortinho. Tá. Maravilha. Aqui, eu fico feliz de você ter achado que o ano foi bom. E o que você espera pro ano que vem? Pro ano de 99? Grande Francisco Barbosa. Ah, tá bom. Eu espero que o ano que vem, meu irmão, seja bem calmo, bem tranquilo, do jeito que eu gosto. Sim. Bem devagar, bem devagar, bem devagar, devagar. Tá, devagar. Tá bom, amor. Tá bom, tá bom. O que você espera pro ano que vem, hoje? Eu espero, meu irmão. Alô, Rádio Globo! Ah, meu Deus do céu! Espero que todos tenham saúde, né, não, meu irmão? Dinheiro, muito samba no Balacobaco. Sim. Barbosa, grande sambista, tá Barbosa. Eu não sei sambar, mas. Barbosão arrebenta no sapatinho. Mortinho, para com isso. Uma gingada daqui, né, Barbosão? Uma batucada dali. Sim. E é claro, né, meu irmão? Mulheres, né? Mulheres. Porque mulheres é muito bom. Tá, já tá tive bom. Mulheres de todas as formas. Mulheres peladas. Tá, que pelado que é o Mortinho. Hein? Atenção. Grande Mortinho, mano. Presta atenção, Mortinho. Vem, meu irmão, pegar mais mulheres. Não, Mortinho. Vem, meu irmão. Você espera lançar algum disco novo em 99? Olha, Barbosa, sinceramente, meu. Sinceramente. Irmão, grande Brasil, meu irmão. Certo, tá. Caramba. Vou lançar sim. Ah, irmão. Vai, tá bom. Porque todo final de semana eu lanço um disco. Mas meu, que é isso? Todo final de semana você lança disco? É com o meu cachorro, Totó. Ele adora que eu lance um disco no quintal lá de casa. Isso, pra ele ir correndo atrás e pegar no ar. Grande Totó! Ah, meu Deus do céu. Mas vamos lançar disco pro cachorro, é a maior mão de obra. Ah, é? Cansa pra caramba, vai. Meu Deus do céu. Grande Totó, esse é bom de. Esse mija bonito no poste. Ô, Mortinho! Grande Totó! Mas não, Mortinho, tudo bem? Qual é a mensagem de final de ano que você deixaria assim pros nossos ouvintes? Falei, meu irmão, Maurício Menezes, ai, Francisco Barbosa, tá bom. Grande Chiquinho. Tá bom, Mortinho. Tá, mas o que você deseja pros nossos ouvintes, Mortinho? Fala. Meu amigo Barbosa. Sim. Deixa eu dar uma corda aqui no cavaco aqui. Sim, pera aí, deixa o cavaquinho aí. Deixa eu só dar uma corda aqui, mano. Pra galera dar uma... Ai, meu Deus do céu.